de manhã. Nós curtimos até de manhã. Ó, oh, menininha, eu sou seu fã. Ó, oh, menininha, eu sou seu fã. Dança contigo até de manhã. Dança contigo até de manhã. A dança da bruxinha, dança preta, dança loira.